911, Race 2 set up from gate 11. 911, stand by to push back in. Set up number 2 to push back. Stand by at number 2, 1911. Negativo, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Reportará na Juliette, tá em Juliette. O Alfa em Lima, está autorizado até o portão 1, agilizar na medida do possível. Ok, autorizado, considere, obrigado. Não era para fazer essa aproximação. Frente do tráfego, negativo visual, D775. Gente, confirme se tem condições de prosseguir um táxi por meios próprios. O Cerdão Juliette, iremos acionar infra-aero na base para... Então, 6285. Chanel 6285, precisa? Não, precisa de voar direto a Lefa. Autorizado direto a Lefa, Chanel 6285. Direto a Lefa, muito bem, 3205. No solo 129, libere a direita, segue táxi de Alfa, mantenha a posição antes daquilo. Manter a posição antes daquilo. Manter a posição é por causa da aeronave aí? Táxi para o azul 4201, 125 a bordo, 425, alterna Ribeirão Preto. 0095, limite radial 280, Salvador. Esquerda, confirme a magnética, senhor? 710 via Índia, chamará pronto para o cabelo. Confira, o sideral 9970, confira a informação? Eu pergunto se para manter a posição antes daquilo é devido ao fato da aeronave que saiu da taxiway. Afirmo, se eu tiver condições de ingressar naquilo, será autorizado. Não, eu até para lhe informar, nós temos uma visão privilegiada aqui da condição da aeronave, ela está além das linhas amarelas, dá para passar perfeitamente. Gente, então autorizado até o parte 3, o 9970. Tá certo, obrigado. Pista é novo, era. 7-4958. Setup, input back approved, deposit for taxi. Ready to push and install up. From 811, 1911. Please, call your resident. Salvador, please jump in, push back to 6201, Ocean Astro 09. Afirma, faz a passagem do tráfego da... O Boeing da Argentina será autorizado. Iniciando o push back agora no 11. Pode confirmar que eu estou autorizado após a linha. A autorização será autorizada. A 9 está iniciando o pushback agora, porém havia solicitado antes. Aguarde para o pushback, o meu dúvida não. Guardando. 5-8, desce para 4.000 pés, ajuste no 017. 4.000 no 017, senhor. Tem alguma previsão de espera? Negativo, azul 4958, vamos fazer análise agora. Se pousa, irá pousar na pista no zero, terá que fazer o test track para dirigir ao pátio devido à aeronave empacada na taxiway alta. Ok, então sem previsão de espera, gente. O 4958 descendo para 4.000, já. E após a passagem será autorizada. Muito graças, 63. Doutor, o sinal voltando apenas para, talvez para ajudar aí na sua coordenação, é perfeitamente possível para qualquer aeronave, de qualquer porte que entrar pela, entrar dentro da, do pátio pela quilo. Se o localizador curva via à direita para 040. Isso para 2010, está autorizado via DSX-8, reporte estabilizado. 090, 4000, reportando estabilizado, senhor, 4958. 040, azul 4958, direita 040. Direita 040, senhor, 4958. Bom dia. Bom dia, manda mais. O 4201 no visual com a DR na final. Small 8. 1260, 1288, Oxalé 635, bom dia. Salvador, confirma para o 775, tem uma aeronave ocupando na pista? Negativo. Sete. 58, tem condições de interpretar o curso da frente da massa pronta? Afirma, senhor, 4950. Gente, agora estabilizado, como o tráfego 2 horas, 9 milhas, no andando que é que se pega um 44, não irá ter feito essa aproximação. Gente, é importante estabilizado, 4958. Controle Salvador, bom dia, Golo 649, sua informação Lima. Golo 649, adiciona identificação, dessa vez chegada a bomba para 4010 do ajuste no 097. Receito para 4000, Golo 097, chegada a bomba e LS Whisky, Golo 649. Golo Gol 1649, você tem que ter chegado a LS Whisky. Informações aqui, são ILS Whisky. O 958 pode prosseguir para 2000 já? Estabilizado 2000 pés, azul 4958. É baixinho estabilizado. Portaremos azul. Essa posição, 5 Romeu ou mais? Não sei. Gente, a informação da Infera, a posição seria a 612 Lima. A gente vai entrar em contato com eles. Ah, ele está chegando agora. Nós temos condições de fazer o peão. Autoriza? Sim, o balizador. Se condições é autorizado. Ok. Torre azul, 4201. Torre 201 autorizado, ele é manter-se no zero. Me mantém na 1-0, 4201. Sendo informado no notícia. Então o senhor será. O procedimento será o IABS Whisky. No oceano do 367. Maravilha. Terra Vitor 367 na toa, o gol 949, obrigado. Acordei com a equipe de solo, na verdade a gente iniciou o táxi agora, após a passagem da retaguarda, tem livre estiver acionamento após táxi. O 963, acordei com a equipe de solo, após a aeronave da Argentina passar a retaguarda, tem livre estiver acionamento após táxi. Agradeço, foi o acionamento autorizado, 963, simultâneo. Geral 9970, informação, posição 5 Romeu. 5 Romeu, olha, nós estamos aqui na frente dela, é a posição usual, mas eu já lhe adianto que o avião não entra aqui na 5 Romeu, porque tem uma aeronave que eu acho que é da Azul, Só se a gente fizer uma pressão behind aqui. Deixa eu distante. Primeiro grau 079. 201 do centro, decolagem no 0 iniciando. Beleza, azul 4958, final X-Ray, bom dia. Azul 4958, bom dia. Continua em aproximação agora de pista livre, 1-0 no 7 na Juiz. 7 aguardando, 4958. Controle 119, decimal 8. 401 no centro, Salvador, controle 198. Controle Salvador. Bom dia. 58, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 079. Autorizado pouso, 4958. Azul 4201, contato radar decolagem sobre a aviação voando para nível 320. Aviação voando, nível 320, azul 4201. Segue o Boeing da Gol, no Travel 7. Vai, segue o Gol, o 629. Torre Auxiliar 9970 voltando. Tem pessoas aqui emitindo sinais para a gente seguir em frente. Não é nada da infraero. Tem alguma posição depois desse último banho da Rio aí? Gente, afirma, 7 Romeu. Chame o solo 1219 e o Sideral 9970 para mais informações. Obrigado. Sideral 1919, 1 holding point, 1-1-1-0. Sideral 9911, 10 holding point, 1-1-0. 9918 ou Samsung 19911. Para o táxi 963, Gabriel 79, alternativa Guarulhos, 4 de autonomia. O 963 da Gol, autorizado táxi, a parte ainda da ponte espera da pista no 0, reporte quando pronto para a decolagem, 1-0 no 7 ajuste. 0974, idade com o 93. Sou eu, Tana 357. Autorização para Brasília, nível de voo 360, ciente da Lima, posição 2. A 357, chame o solo 1219, para parte. 19911, line up and wait for Naval Zero. Line up and wait, runway 10, 19911. Azul 2775, na escuta? Azul 4958, solo 42. Livrou via eco, mantém a posição na eco, enxame solo 121-9. Na eco, mantendo posição 219. Obrigado, Angel. For takeoff runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Clear for takeoff runway 10, 1-1. Gol 963, posso pronto, vamos lá. Gol 963, após a rolagem do Boeing da Argentina, autorizado, olha aí, manteve-se no zero. Levantando zero, gol 963. 775 na escuta, torre. Rolando 649, desça para 2500 pés, que é a zona 07, ILS risco autorizado, informe estabilizado. 9911, airborne at 44, contact Aladu, approach 119.8. Roger 119, it's on like, or, no, 19911, yeah. Go ahead, Andrew, 1-1, ponto de espera, pronto. Roger 1-1, mantém ponto de espera, pista 1-0. Mantém ponto de espera. Argentina 1911, with the contact 2 on the pathway, climb to control over 360, via Sango 1 departure. Now, I think by the 360, via Sango 1 departure. Now, 1911. Patrick 01, chame Recife, frequência 128.35, alterna 23.8. 12835, alterna 1238, azul 4201. Bom dia. Autorizado decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 05 nós, que é o 0107. Pesado eletro, esse que o Gol 649. Plano 649, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Boa noite, eu sou 95. Uma, perto do Jones com o nosso, Oi, Salvador, agora 649, estabilizando o Ilha Suíça da 10. No 649, bom dia, tráfego ainda não avistado, que negão no 017, continua a aproximação, chame a porção do externo, voo no 649. É portaria do externo. Informação, Mike. 5973, bom dia. Para Recife, por gentileza, cópia, chame 121 decimal 9, senhor. Obrigado, senhor. 93 da Colada 247, chame agora o controle de Salvador, frequência 119 decimal 8, tenha um bom voo. 1963, vai chamar agora 198, bom dia. Ligou 1963, muito bom dia. Decolou na ação do 1. Gol 1093, contato radar na decolagem, suba via saída Rabono para nível de voo 360. Afirmativo, falei 360, gol 1963. Decolou 1-0, gol 1-0-4-9. Pelo plano 5227, seria gol 1093. Afirmativo, vai alterar 5225. Vamos agora 5225, 1963. Agora sim, 1963, contato radar, acionado 5225, saída São João, no nível 360. Afirmativo, 1963, agradeço. Argentina 1911, Clive, to set level 340, and fly direct Sierra Golf Romeo. Flying fly level 340, and fly direct Sierra Golf Romeo, Argentina 1911. Plano 963, submantenha nível 340. Subindo 340, gol No solo 51, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121 decimal 9.

Bom dia. Bom dia. Chame 211, decolado 53. Chame agora o controle de Salvador na frequência 119.8, tem um bom voo. 198, obrigado, bom dia, 611. Correu o voo no 649 na Eco para ingresso. 649, autorizado ingresso, agilizando na medida do possível, livra à vista via tax-free Charlie. Chame liberando na Charlie, senhor. Eu ativo a ingresso à pista, agilizando para levar na Charlie. Via 741. Pode confirmar o nível 35? 360. 360, 6211, quando possível, direto à posição Sambo. Autorizada a posição Sambo, o Xanar 6211. Vai voar Sambo 6211. Bom dia. Autorizada pela Vila da Barra do Rio, Xana 6211. Leda 6211. Essa é a Charlie, o Bruno 649. Ok, poderia repetir? Regressar a Charlie, o Bruno 649. 649, autorizado livrar a pista via taxiway Kilo. E ingresso autorizado à parte principal Índia até o portão 05. Negativo, Índia para o 05. Foi Salvador, Golo 013, próximo do ponto de espera da 1. Diga. Tá ligando o Guatemi, segue pelo litoral, retorna em marcha, Marana, Pitaçu. Pronto. Linha e decola da 10, estado 10118, ou 10 na segunda. Devido à colagem, vento 150 graus, 07 nós. Chiota, amigo, sistema turno na frequência 118, decimal 95. Chama a torre, hotel, amigo. Papa Romeu, hotel, amigo. Então, Romeu Golf, continue a aproximação, chame no farol de frequência. Camarada no farol de frequência, hotel, amigo. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike Vitoral. Papapá, Mike Vitoral, se prossiga. Romeu 44, Serra Índia, Quindia, para Serra Índia, Quindia. Está com dois a bordo, alocado 0115 no transponder. Você é o BR324, vai manter a avançada até o pedágio através do município, Mike Vitoral. Quem já escuta o controle, que é legal a 018. 018, nós justa, se escuta, Mike Vitoral. Uno 093, decolado aos 01, Uno 001, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia, 19, agora. Salvador, bom dia, Uno 093, cruzando 1510. Gona 093, contato radar colagem, subvadia Cedar Arbono, para nível de outro 360. Via Arbono 360, Gona 093. Serafa, confirme o estimado de regresso da Índia com Índia. Uno 240, Mike Serafa. Copiado, Uno 240. bacana final da Enrimar. Então, o meu Golf, ciente de pouso, ponto e risco na Enrimar, vento em Salvador de 130 graus, 09 nós, que legal no 08. Chame no solo controlado em Enrimar, topo no meu hotel, Romeu Golf. Chame no solo controlado, até uma Golf. Salvador, Rio 5975. 5975, prossiga. Para cópia, Fortaleza 310. Obrigado, Fortaleza 310, por gentileza, chame agora o solo, frequência 121, decimal 9, 5975. Ah, obrigado, 3517, bom dia, autorizado a linhar e decolar da pista 10, o vento é de 120 graus, 09 nós, que legal no 08. 2, autorizado a linha e decolar da pista 10, 3517. Considere seu solo 06 ao estacionar frequência livre, vamos caso. Decolado ao 07, chame agora o controle de Salvador na frequência 119, decimal 8, tem um bom voo, senhor. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3517. Ciclo 7, contato radar decolagem, segundo dia, sai da Rabona, para nível 360. Rabona 360, tá 3517. Tana 357, solicita para o lado direito, para o Angelefa, se for possível. Tana 357, autorizada para o Angelefa. Angelefa, graças, Tana 357. 3093, chame Recife, frequências 126.0, altando 28.8. 0288, agora vou no 093. Controle ciente, reporte iniciando sobre o voo Mike Vitor Alfa. 17, chame Recife, frequência 126.0, até 28.8. 26.0, 28.8. R12, através do sudoeste de Duna, Mike Litoral, tempo perto de escuta. Contra o suficiente. Thank you. 5, decolado aos 2-1, chame agora o controle Salvador na frequência 119.8, tem um bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5975. Rio 5975, contato radar de colagem, suba via, saída móvel para nível 350. Subindo via na Momo para o nível 350. 35, seguinte. 975, copiou o nível de voo, 350. Afirmativo, 350, gostaríamos de final 310. E, por gentileza, se pudesse entrar em contato em coordenação com o centro para que pudesse apurar uma posição a Buco? Subi, mantenha nível 310, aguarde de autorização como nível final, mantenha a saída e aguarde para o Jabuco. Certo. Oi, Salvador, é o Rio 5973, bom dia, aproximando para a espera da 10, pronto. 5973, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. O vento é de 140 graus com 109, que negar 10018. A linha está colocando 10, com 1018, 5973. Gol 1092, autorizada para o GSAP. GSAP, GSAP. Rio 5975, autorizado nível final 310, mantém a saída negativa para o Jabuco. Afirmo, para o 310, negativo para o Jabuco, subindo as meias, Rio 5975. Abandona a CR Bolt para novo sobrevoo Iguatemi, Mike Liberal. Entende. Sete, decolado aos 25, chame agora o controle de Salvador na frequência 119.8, tem um bom voo. 198, bom dia, uma graça. Controle Salvador, é o 5973, bom dia. Rio 5973, contato radar de colagem, suba via, saída Momo, cordão. Via, saída PUC, para nível de voo 330. Saída PUC 330, nível 5973.